Olá, Pedro, tudo bem? Já não estamos aqui há algum tempo. Culpa minha. O costume, não é? Exatamente. Pá, sabes que tenho andado ocupado agora aí com trabalho novo e não sei quê. Acho que sim, acho que sim. Nesta altura do campeonato é São ótimo. boas notícias, mas tenho andado mesmo sem tempo nenhum. Tanto para os ouvintes que sentiram nossa falta, que devem ser muitos. Pá, mede-se em milhões, hein? Os milhões de ouvintes que sentiram muito a nossa falta, eu peço desculpa. Sei lá, é pelo menos é para uma boa causa. Verdade, verdade, é por uma boa causa. Isso calhou, esta altura até calhou bem que o nosso desporto favorito é a Fórmula 1 e nesta altura as coisas andam um bocado mais mortas, não é assim? Sim, mas agora, esta semana tínhamos mesmo que entrar, porque para terem uma ideia, estamos entre duas apresentações. Estamos entre Lotus e McLaren. Da próxima vez estivermos a falar, espero que seja na semana que vem, já estamos em cima dos testes em Jerez. Que começam a 5 de fevereiro, ou seja, é mesmo daqui uma semana. Ou seja, 30 de janeiro, e é o nosso programa número 25, 20 ou 26. 20. Epá, tu agora não me faças essas perguntas que eu não sei responder. Se ainda podes Eu responder. tiro já, eu tiro já, eu tiro já as dúvidas todas. Eu suspeito que seja o 25, mas é o 25, é. Programa número 25, exatamente. Oh, então, claro que é o 25. Então, se o último foi o 24, este é o 25. E até te digo, o próximo é o 26. Exatamente. E já não gravamos há mais do mesmo. Para aí, é à vontade. O último Portanto, este gravámos é a o. 19 de dezembro, antes do Natal. Exatamente. E portanto, este é o primeiro. E então, este é o nosso primeiro É pá, podcast de 2013. então, bom ano, Paulo. Estamos quase em fevereiro. Bom ano, Paulo. E Um ano, Pedro. bom ano aos nossos ouvintes, pá, também merecem. Bom, O Natal foi igualmente, bom. exatamente, eles merecem. Foi ótimo. E o fim de ano? O fim de ano também foi fixe, pá. O fim de ano foi fixe. Oh, ainda bem, Olha, o olha, fim de ano, o isso é meu, para não sei como é que qualquer. foi o teu. O meu foi de 31 de dezembro para 1 de janeiro. O teu O também. meu idem, idem, aspas, É pá, aspas. coincidência. O mundo é pequeno, pá. Exatamente. Onde é que a gente ia? Mas agora indo um bocadinho mais a sério. O janeiro foi todo cheio de coisinhas muito giras que nós gostamos muito de ver. Primeiro Dakar, depois o Rally Monte Carlo. Houve uma semana em que os dois andavam ao mesmo tempo. E para finalizar, agora temos os testes. E em termos de notícias de pilotos, há muitos buracos ainda por preencher. Alguns deles ainda continuam para preencher. E até houve mais buracos a abrirem-se do que propriamente a fechar. Houve mais um. Exatamente. Neste caso é o Tim Clock com a Marussia, que eles rescindiram o contrato pelo velha história, não é? Precisamos de dinheiro. E agora eles vão contratar um piloto pagante, não Vão é? contratar o Fala-se. contratarem, não é? Sim, exatamente. Piloto pagante, não é? Neste ponto, quem é? Epá, não faz. Se mandam embora um piloto experiente como o Glock, parecendo que não, fez um ano com a Jordan em 2003, 2004, 4 2004, 2004. e já estava na Fórmula 1 há 6 ou 7 temporadas consecutivas, já se pode dizer que é um piloto experiente. Começou, foi o campeão do GP2 em 2008. Pronto, para começarmos, entrou na Fórmula 1 em 2009 pela Toyota. Ok, 4 Não, anos. dois, não, Não, não, foi não, campeão em não foi em 2007. 2007. Não foi em 2007. Não, Foi, a seguir ao Hamilton. ah, exato. Pronto, então é 2007. Depois entrou na Fórmula 1 em 2008. Exato. Depois teve duas temporadas na Toyota. Depois Com saiu da Toyota e foi para a Marussia, bons em resultados, é 2010. preciso dizer-se. Com bons resultados, 2 pontos ou 3 pontos, não tenho a certeza. Mas anda por aí, anda por aí. Sim, 4 anos na Fórmula 1, havia para a sua sexta temporada, não é? Sim. Não é? Exato. Cinco, aliás, 5 temporadas consecutivas, não é? Tirando 2004. 2008, 2009, sim, exato. Exatamente, pronto. Só em 2008, pronto. E é para a sua sexta temporada consecutiva. Uma das coisas neste campo. Vamos lá ver, o grande problema é estas equipas de fundo de pelotão, se tu quiseres pôr as coisas nesta forma, têm um grande problema que é têm que manter o passo das equipas da frente para tentarem aproximar-se, estás a entender? Se vais ver bem as coisas, a Caterham, não é? Tem agora um piloto, não é? Charles Pic traz dinheiro. E depois tu tens um segundo lugar que ainda tem que ser preenchido. E esse lugar tem que ser preenchido com alguém com dinheiro. E estamos a falar de uma equipa que ficou em décimo lugar no último campeonato. Ou seja, recebeu dinheiro, não é? Vai receber Exato. Dinheiro da FIA. E estamos a falar de alguém, vamos supor, Bruno Senna. Bruno Senna, em princípio, deve trazer 15 milhões de euros em patrocínio. Percebes? Já não é mau. Já não é mau. Mas o pique que veio da Marúcia, não é? Tinha, creio que eu, se não me engano, tinha 10 milhões. E, por exemplo, o sujeito que agora foi para o lugar do pique, que é o Max Chilton, tem pelo menos 15 milhões de euros em patrocínio, por causa da AON, cujo pai é o presidente. Ou seja, estamos a falar de uma equipa que tem, vamos supor, 10 mais 15 são 25, são 25. Mais os 20 milhões que se calhar vêm da FIA, do Ecclestone, são 45. Já começa a dar para fazer uma época. Exato, dá para conseguir uma época. E tirando o dinheiro que o Tony Fernandes injeta ali. Não é? E de outros patrocínios também. Que eles têm e de outros patrocínios, exatamente. Tem a coisa do patrocínio da GE. Exatamente, da GE e mais alguns. E são autónomos, não é? Sim. Portanto... Mas o Tony Fernandes não acredito que ainda continue a pôr lá a massa. Eu acho que ele continua a pôr lá a massa, estás a entender? Porque ele ainda não recuperou o investimento, mas quando... Sim, mas repara uma coisa, eu quero acreditar que quer chegar ao meio da pelotão. E o meio da pelotão significa 100 milhões de dólares. Não. Tens uma ideia? A Force India, só por ser quinta classificada no Campeonato do Mundo, o ano passado, Sim. vai receber só da FIA, do Bernie Ecclestone, que é que tu que chames, 50 milhões de dólares. 50 milhões de dólares a meia época, pelo menos. Yeah. Não é? E estamos a falar de uma equipa que não tem patrocínios autónomos. Estamos a falar de um tipo que injeta lá dinheiro, que é o Vijay Mallya, não é? Injeta mais lá aqueles... dinheiro que não tem. Sim, não tem, eu acho que ele tem, que... mas não... Pronto, no caso da Kingfisher, esquece, não é? Mas, por exemplo, ele vendeu agora uma parte da cota que ele tinha na United Breweries, na Índia, para a Diageo, que é os senhores que têm, por exemplo, a Johnny Walker, por, acho que 1,2 mil milhões de dólares, coisa assim, mais coisa, menos coisa. E ele já disse que ia investir 80 milhões de dólares na equipa, não é? Para os próximos tempos. Quer dizer, ele tem dinheiro suficiente, por exemplo, para tapar o buraco lá da Kingfisher, se ele quiser, não é? Ou pelo menos fazer uma espécie de plano de recuperação da companhia aérea, não é? O que não é, continuar a não ser fácil. Mas pronto, mas voltando um bocadinho atrás ao que se passa. O que se passa neste momento é que tens, por exemplo, agora este ano, tu ficaste reduzido para 22. Por causa da saída da HRT. Não é? E sobre isso podemos falar mais adiante. Podemos falar disso mais adiante. Sim. Mas vais ter 22. E tu tens aqui ali pessoas que estão cheias de dinheiro e querem correr. Tens o Razia, tens o Luís Razia, tens o Bruno Senna, tens o Kirde Van de Garde, tens até o próprio Adriano Sutil. E trazem dinheiro. E nenhum... Para teres uma ideia, o Kamui Kobayashi, que ficou de fora este ano, estás a entender? Ele tinha conseguido arranjar patrocínios no valor de 8 milhões de euros. Se bem te recordas, isso foi uma das coisas que nós falámos no episódio 24. Exatamente. Quer dizer, estamos a falar de alguém que, mesmo com 8 milhões, ficou de fora. Quer dizer, estás a ver onde é que está a barra. 8 milhões e prestígio. O gajo é... Exato. 8 milhões e prestígio. E estás a ver onde é que está situada a barra. Sim. Quer dizer, se agora imagina, se o Sutil, mesmo com os tais 10 milhões que ele tem e não vai para a Force India, quer dizer, as coisas estão ainda mais alto. Se tu tiveres 15 milhões, tu entras, mas o problema é que tu tens 15 milhões e não tens vagas para todos. Yeah. Não é? Yeah. E depois, claro, depois vem aí 2014. Sim, em 2014 já falámos sobre isto repetidas vezes. Vai haver uma dança de cadeiras um bocadinho mais acentuada, não é? Sim, mas também temos acho que outra... Acho que o que é que está confirmado para 2014? Só se for a Mercedes. Sim, mas a Mercedes já mostrou o seu motor. Pronto, primeiro de tudo. Mas, por exemplo, A Mercedes e a McLaren... Estão... Sim, mas repara uma coisa, todos os outros estão a mostrar... Vão mostrar ao longo da sua temporada os seus... Pronto, os seus motores, não é? Não, mas Paulo, em termos de pilotos, as equipas, talvez só a Mercedes, assim de repente, a Mercedes, a McLaren, é que tem as duplas fechadas. A Ferrari só tem o Alonso confirmado, Red Bull só tem o Vettel. Só tem o Vettel, Toro Rosso é o que sabe. Sim. As duas equipas do fundo do pelotão estão constantemente a trocar de pilotos. Exatamente. Pode ser que podem voltar a ser três. Pois, ok. Mas isto por aí adianta. Sauber vai trocar. Sauber vai trocar, exatamente. Isto em 2014 vai haver mas uma mudança. Mas eu parto do princípio que o Gutierrez fica na... Sim, lá. É de esperar. Mas o Hulk não fica lá. Sim, o Hulk assinou um contrato de um ano. Que ele queria ir mais adiante. E fala-se que ele pode ir para o Red Bull, no lugar do Mark Webber. E para a Ferrari, já ouvi para a Ferrari. Exatamente. Há muita coisa. Agora, o que eu te digo é que as coisas são pá, é assim, falta um ano. Em relação a 2015, falta um ano. E muita coisa pode acontecer, para terem uma ideia. Não esqueci o Félix da Costa, não é? Exato, não esquecemos o Félix da Costa. E para terem uma ideia, esta semana, ou ontem, no dia 29 de janeiro, se quisermos pôr as coisas desta forma, surgiram notícias, e li isto na autorreportagem britânica, de que há um conjunto americano-canadense que está a querer comprar a licença da HRT para poder correr, queriam correr este ano, mas não devem chegar a tempo disso. E provavelmente poderão voltar a correr com, não digo o chassi que tem ali, mas da HRT, mas provavelmente com querem correr, não é? Na Fórmula 1. Sim, claro. Portanto, a hipótese de haver de novo mais duas vagas a abrirem-se é uma coisa, no mínimo, interessante, não é? Claro. Mas pronto, isso é tudo muito... Muito... Como é que eu ia dizer? É um suponhamos. É um suponhamos. Para teres uma ideia, eu escrevi uma coisa, mas vai ser publicado no mês seguinte. Na revista. Existe, como tu sabes, a Fórmula 1 é o que é, nestes últimos tempos, por causa de uma coisa chamada Acordo de Concórdia. Ou Pacto de Concórdia. E o anterior expirou no fim do ano. E já estamos com quase um mês de 2013 e o acordo ainda não foi assinado. E a cada dia que passa há uma guerra surda. Aliás, primeiro de tudo, o acordo da Concórdia é sempre uma coisa secreta, não é? Nós sabemos das coisas que os outros falam, porque se fala disto e daquilo e do outro. Quando as pessoas ali abrem a boca, consegue saber algumas coisas. Ninguém põe, ninguém bota coisas do género, Christian Horner, Martin Whitmarsh e o tipo da Mercedes, pode ser o Wolff, agora o Christian Wolff, vão a Maranello falar com o Luca Montemolo sobre o Acordo de Concórdia de 2003. Não, não tens nada disto, estás a entender? Isto é tudo muito secreto. Por exemplo, esta terça-feira, o James Allen, que é um dos jornalistas que acompanha as coisas da Fórmula 1, fala que o acordo não está assinado e há divergências muito fortes ao ponto de as coisas poderem, pronto, resultar em algo, em guerra aberta entre as equipas e a FIA. Opa, baralho volta a dar. É um baralho a volta a dar. Porque, por exemplo, uma das coisas pela qual... Quem leu as coisas no ano passado sabe que, por exemplo, o Ecclestone não é muito fã dos regulamentos do 2014. Do motor turbo. Não gosta do... Ele sempre disse, durante o ano passado, que não gostava do barulho, não é? Sim. Mas isso são aquelas laranjas à Ecclestone, pá. Isso sim, isso. Mas repara uma coisa, as laranjas à Ecclestone têm sempre um fundo de verdade, não é? Acho que é só... É como agora, a semana passada, quando ele disse que... Ah, parece que Portugal está no... quer a Fórmula 1. Yeah, yeah. Não é? E o pessoal que vem ter contigo, que sabe que tu estás perdendo o teu assunto. E agora Portugal, não sei o quê. Não, só que eu disse logo, não. Não, meus amigos, não é assim... É coisa para inglês ver, não é? Sim. É difícil explicar a um gajo que não conhece e que viu no público Portugal na Fórmula 1. Não, pá. Não, isso é conversa. A única notícia que tem saído que tem a ver com Portugal e com a Fórmula 1 nos últimos tempos que tem fundo de verdade é coisas sobre o Félix da Costa. Uhum, isso é verdade. Tudo o resto. Não, é coisa... É laranjas do Bernie. Que não devem ser levadas a sério, mas muitos levam a sério, não é? É daquela armadilha do qual todos caem à primeira, só caem, à segunda só caem quem quer, não é? Yeah. E se tu caes à segunda, ou és burro ou és ingênuo. Yeah. Ou os dois. Ou os dois, pronto. mas o que eu... Mas, por exemplo, quer dizer, é uma nuvem negra que se aproxima, estás a entender? E é uma nuvem negra bem grande, porque, por exemplo, eu não sei quando é que há novas eleições da FIA. Mas se for 4 anos, tem que ser este ano, não é? Sim. O Jean-Todt foi eleito em 2009. Como o tempo passa. Exato, como o tempo passa. Ou seja, se são 4 anos, é agora. Yeah. E ele quer, obviamente, recandidatar-se. E eu escrevi as coisas, eu posso dizer isto um bocado em primeira mão... Porque só vou publicar isto, só vai ser publicado no próximo mês. Mas uma das coisas que eu... Para teres uma ideia, isto faz lembrar um pouco o que aconteceu em 1980-81. Ou seja, o que o Bernie quer é, de uma certa maneira, ele deixa que as regras sejam escritas, deixa que tenham um bom senso, não é? Uhum. E ele diz certas coisas que o Toto quer meter e eles não são, e ele não é muito fã. E ele tem um certo apoio, por exemplo, no Luca de Montezemolo, não é? Sim. Mas isso são os gajos de... Mas o Montezemolo, posso dizer-te uma coisa. O Montezemolo, por exemplo, ele acha que as equipas pequenas não deveriam existir e que todas as equipas deviam ter 3 chassis, não é? 3 pilotos a correr, ou seja, se formos por aí, se forem os 10, como o Eccleston gosta muito de ter, são 30 lugares, até tens mais vagas. Mas... Eu consigo entender a questão, imagina que tu tens 24 carros, como tinhas a época passada, mas 3 por equipa, portanto 8 equipas. Eu consigo ver uma lógica por trás disso. Por exemplo, agora digo-te uma coisa. Agora tens a Red Bull e a Toro Rosso, não é? Cada uma tem 4. Uhum. As duas juntas têm 4. Se os dois mantiverem-se nessas 8, são 6 carros. O que é que tem? 6 carros é um bocado bastante, não é? E se calhar não iam dizer, pois, parece que mais uma Fórmula Red Bull, ok. O quê? Tu se bem te lembras, em 2007, 2008, esses dois anos, havia para aí 3 equipas B. Havia a Super Aguri, que era a equipa B da Honda, havia a Toro Rosso, que era a equipa B da Red Bull, estás a ver? Uhum. E portanto, a história não está isenta de equipas B. Agora, se exato. As equipas têm 2 ou 3 carros... E claro, também não... E já houve no passado, equipas metiam 3 carros, sem problemas. Exato. É? Portanto... Mas eu não sei, sabes que isto é um bocado... como isto é em muitos aspectos... Isto é fazer o quê? Sombras. Se calhar havia mais competitividade, havendo menos equipas mais fortes, com mais carros. Sim, mas depois tu vais ver uma coisa. Mas repara uma coisa, agora pensa bem. A Fórmula 1 divide um bolo. Metade do bolo vai para os bolsos da CVC, Capital Partners, logo Bernie Ecclestone. E a outra metade é dividida pelas equipas. Sim. E não é uma metade nada desprezível. Sim. Mas depois, se tu vais ver bem as coisas, não, tu tens 11 equipas neste momento, certo? Sim. Ou seja, 11. Sim, é um bolo dividido por 11. Sim. Se tiveres 8, é menos gente com quem tu divides. Mas tens, e ficas com mais dinheiro. E ficas com, exatamente. Portanto, tens aqui, portanto, tem mais dinheiro para investir, são mais competitivas. Sim, mas sim, a partida é verdade. Daí eu dizer que vejo lógica nisso, estás a ver? Sim, sim. E depois o que é que acontece também? Depois tu vais ver, mas depois tu vais ver, é quase como com um círculo fechado, não é? E se calhar eles. E depois. E se não, eles mas hoje em dia já é um círculo fechado. Sim, exato. Não tens. Não vês as pouquíssimas. Imagina que existem 100 empresas no mundo, suponhamos, 100 empresas do mundo dispostas a investir na Fórmula 1, policiado nos carros. Havendo menos equipas, há mais equipas com mais patrocinadores. As equipas têm mais patrocinadores. Por exemplo, isto é lucrativo. Por exemplo, correu agora há algumas semanas o rumor de que a Geni, que tem, como tu sabes, a Lotus Renault, teve prestes a vender parte da ou toda a sua equipa, porque tinha prejuízos à volta de 80 milhões de euros. O negócio foi abortado porque o Kimi Raikkonen ganhou uma corrida. Estás a entender? E nas semanas seguintes a essa vitória, a GNI conseguiu arranjar negócios com a Coca-Cola, através do energético do Burn, e com a Honeywell. Entendes? Uhum. E são acordos. Primeiro, Honeywell é aquela dos termostatos e não sei o quê. Exatamente. Um deles deu 25 milhões e outro anda à volta disso. Ou seja, são 45 a 50 milhões de dólares que entram ali. Sim. Horas ou euros. Mas é por aí. Estás a entender? Uhum. Quer dizer, é uma boa ajuda. É uma grande ajuda para a Lotus. E a Lotus pode ambicionar a coisas mais altas em 2013. Mas ainda falta algum. Não é? E eles ainda têm prejuízo. Estás a entender? Eles, para teres uma ideia. Ora, se entra mais... Mas, e se calhar agora, como foram os... Salvo seja, foram os terceiros ou os quartos classificados? Foram os terceiros, não foram? No Campeonato dos Construtores. Red Bull... Não, foram os quartos. Red Bull, Ferrari, McLaren... Exato, quartos. Foram os quartos. Pronto. O quarto classificado ganha dinheiro, na mesma, não é? Yeah. Se a Force India foi a quinta, creio eu, sim, se foi a quinta, e a quinta classificada leva 50 milhões... É? Isso eu sei, estava 50 milhões. Quer dizer, é dinheiro também. Quer dizer, são 100 milhões que vão entrar em 2013. Se estivermos a falar dos orçamentos milionários e das épocas de 2003, 2004, em que uma Ferrari gastava 300 milhões só com o motor, não é? Mas repara uma coisa: já não gastam 300 milhões. A Ferrari, uma Ferrari e uma Red Bull, nesta altura do campeonato, gastam a volta de 200 milhões, sabes? Talvez 300, acredito eu. É que a Toyota gastava 600 e tal. Mas nunca ganhou nada. Pois, está bem. Mas gastava isso a Toyota e gastava a Ferrari. Gastava a McLaren. Mas agora adivinha quanto é que gastaria se calhar a Honda. A Honda chegou a gastar, nos dois últimos anos, tiveram lá a alta. Eu acho que ao todo eles investiram quase meio bilhão de 500 milhões de dólares. Uhum. E não conseguiram nada. Yeah. Só conseguiram quando saíram. Ironicamente, pagaram um ano à Brown em 2009 e eles limparam tudo. É, mas não te esqueças que eles não andaram com o motor Honda, andaram com o motor Mercedes. Ok, verdade. Eles andaram com o motor Mercedes, que a Mercedes lhes deu de graça para depois, no final do ano, ficar com a equipa. Yeah. Não é? Portanto... Mas pronto, eu acho que a Lotus, como eu digo, apesar de todas essas coisas, tem, pronto, capacidade para ser uma grande equipa, não é? Pelo menos daquilo que ele fez o ano passado. Estão bem encaminhados. Não é? Mas o que eu digo é que estou a falar de, por exemplo, uma Ferrari, uma McLaren. Uma Ferrari, uma McLaren e uma Red Bull gastam cada um à volta dos 200 milhões. Se a Lotus Renault gasta 150 milhões ou 180 milhões, por exemplo, agora com a entrada são 50, vamos supor, ou seja, este ano vão entrar 110 milhões de dólares. Sim. Vamos supor a coisa da FIA, na casa dos 60 milhões. Ou seja, são 110 milhões de dólares, quer dizer, e eles podem contratar perfeitamente. Pronto, podem ter dois pilotos como deve ser, não é? Como deve ser, não é? Se o Grosjean se portar bem, mas eu creio que se porte bem. Eu creio que sim. Eu se estivesse no lugar do. Como é que se chama o gajo da Lotus, da Geni? Ou... É o Geni ou Gerard Lopez. Agora se falas do diretor esportivo, é o Eric Boullier. Isso. O Boullier, ou o que é? O Boullier. Se eu tivesse no lugar dele, eu também tinha mantido o Grosjean. O gajo já e tal, não sei o quê, o kamikaze das primeiras voltas, tal, mas o rapaz é bom, claramente. Sim, mas por exemplo, agora tens outras equipas que têm mesmo, por exemplo, a Mercedes, têm mesmo que apostar este ano. Está a apostar fortemente este ano, daí ter ido buscar o Lewis Hamilton e pode ir buscar mais alguns engenheiros. Estou-se a falar de Paddy Love, da McLaren. Uhum. Estava-se a falar também do James Allison, mas eu creio que ele que é o gajo que projetou o Lotus este ano, mas acho que ele fica. Vão conseguir mantê-lo. Por exemplo, hoje, para terem uma ideia, hoje, poucas horas antes de gravar, estamos a gravar este programa, a Red Bull confirmou que o Christian Horner irá manter-se na Red Bull. Porque o contrato dele ia acabar em 2014 e... A equipa ganha não se mexe, aquele trio de ataque. Mas no início, mas na semana passada falou-se que o Horner visitou Maranello em dezembro e falou com responsáveis da Ferrari para sondar uma eventual ida. Uhum. Mas pronto. Que é bem possível que tenha acontecido. Não lhe ofereceram o que ele quis, ele renovou com a Red Bull. Exato, mas exatamente, e foi isso que ele fez, não é? E ele, e aparentemente o Horner não funciona, por exemplo, com o Adrian Newey, não é? Não funciona? Digamos que o que eu li de um dos sites que eu costumo ver e não é Autosport, eu creio que foi Pit Pass. Um não assina contrato sem o outro, estás a entender? Ah, estou a ver, conseguiram, exatamente, criaram uma empatia do qual fez aquela máquina vencedora, tu sabes, que é Red Bull. Sei. Pronto. Podemos falar da HRT, que pode ressuscitar dos mortos? Sim, e se calhar até podia ser o último tema, para isto ficar mais curtinho, que temos pouco a falar, e já são quase 5 da manhã. Ah, pois é, como o tempo voa. Mas podemos falar agora? Sim. Então vamos falar. Boa introdução, pá, boa introdução ao top. No dia 29 surgiram notícias vindas da Autosport Britânica de que um grupo de americanos e canadianos queria comprar a HRT para meter basicamente para correrem na Fórmula 1. A ideia era mesmo correr em 2013, mas acho que já não vou a tempo. Que a confirmação tinha que ser feita em novembro e não houve. Como quem não sabe da coisa, ou quem já se esqueceu, a Tessan Capital, que tinha as ações da HRT, tinha colocado a placa de vende-se na semana posterior ao Grande Prémio do Brasil, o último do ano. Uhum. E só que não encontrou compradores imediatamente, não é? E as pessoas disseram, o Tónico Correla falou no Twitter, o Luís Pérez Sala falou depois, que a história da HRT tinha acabado ali, ou seja, não tinha encontrado nenhum comprador naquele prazo. E pronto, e acabou, e fecham as portas, entram em liquidação, e os chassis vão ser leiloados, etc, etc, etc. E nunca mais ouvíamos falar deles, e foi bom, mas acabou-se. Só que agora apareceu isto. E isto agora vai ser... quer dizer, isto das duas uma, é um bando de maluquinhos que querem comprar aquilo e têm dinheiro e juntam dinheiro e conseguem fazer aquilo. Ou então é uma maneira deles arranjarem aquele lugar para entrarem em 2013 com os carros todos, andam ali um bocado a pastar, como como fizeram o ano passado, e depois apostam para apostarem a sério em 2014, com carro a sério, com motores turbo, não é? Com motores turbo, com um chassi novo, com injetarem, sei lá, 50 milhões ou 70 milhões, arranjarem dois pilotos pagantes, e cá vai alho. Não sei, vamos lá ver o que é que isto vai dar. Eu estou cético. Mas de facto for eu como... quero ver, eu sou um senhor que sou mais de espero para ver, estás a entender? Estou a ver o que queres dizer. Eu acho que aquela história deles irem para mudarem a base de Madrid para basta ser na Inglaterra, não é? Aí é que estão os engenheiros da Fórmula 1, quer a gente quer quer não, são ingleses. Exato. É? Portanto, faz toda a diferença. Se não sou que assim, bons sim, engenheiros, exato. Estar localizado ao pé deles. Sim, exato. É o que eles chamam de Motorsport Alley, estás a entender? Ali em Silverstone. Para teres uma ideia, a Caterham sofreu muito quando eles estavam em Norfolk, creio eu. Eles sofreram muito nos primeiros anos, quando eles ainda eram Lotus Racing. Tanto mais que eu tinha. Tenho um amigo meu que está a trabalhar na Grã-Bretanha, está a trabalhar na indústria automotiva. E ele dizia-me sempre assim. De facto, os gajos sabem do que falam, sabem, querem trabalhar, mas estão muito longe. Yeah. Eles diziam-me sempre isso. E o muito longe, acho que eram 150 km. Coisa assim. E agora, este ano, eles decidiram que iam para Liffield, que era o sítio onde trabalhou a Arrows. Eles ocuparam agora as instalações da Arrows. Agora, como Caterham, não é? Montaram uma fábrica para construir os carritos, não é? E depois ao lado tem a fábrica mesmo. E a Caterham está a apostar muito. Porque, por exemplo, eles fecharam uma parceria com a Renault para construir, por exemplo, para reconstruir os Alpines. A Renault vai meter a Alpine de volta, não é? E precisa de um preparador. E em vez de ser em Dieppe com o Jean Radelet, já morreu, felizmente. Vai ser com o Tony Fernandes e a construírem com a tecnologia da Caterham, não é? Sim. Presume-se que haja uma colaboração estreita e haja benefícios dos dois lados, não é? Sim. Portanto, vamos a ver. Mas isso é uma coisa. Mas como eu digo, eu tenho grandes esperanças face a essa. Como é que é dizer? É essa fênix que há de renascer das cinzas. Acho que isso não promete grande coisa. Sinceramente. Vamos a ver, não é? Pode ser só o fogo... Ah, fogo de artifício. Fogo de artifício, fogo de vista, não é? Exato, fogo de vista, não é? Pode ser assim... Ah, é só para nos entretermos, não é? Yeah. Mas pronto, pá. Eu prefiro esperar para ver. Ver onde é que isto vai dar. Mas, como eu digo... Para este ano, não. Até o próprio Eccleston já disse hoje que esquece, não tem hipótese. Mas lá está, o que esse gajo diz, não se escreve. É isso, exatamente. O que se diz, não se escreve. Ou não é para ser levado muito a sério. Ou não é para ser levado, exatamente. Exatamente. Ou seja, o que ele diz para fora é uma coisa, o que ele diz para dentro é outra. E o que diz, e normalmente o que diz para fora é mais... Que o gajo é preciso ler nas entrelinhas, não é? É isso mesmo. Exatamente. Isso. Queres falar de rallies? Não sei, deixássemos para a semana. Tu mesmo já... Pode ser, semana que vem o rally da Suécia, não é? Tu é que sabes, pá, sabes que eu, quando tenho muito que fazer, tomo pouca atenção às cenas. Mas podíamos falar, sabes porquê? Até podemos falar um bocadinho de rallies, sabes porquê? Porque, como eu digo, primeiro para a semana é o rally da Suécia. Podemos fazer uma antevisão do rally. Mas eu queria dizer duas coisas sobre o rally Monte Carlo, que achei muito interessante. Um bocado para fechar a coisa, para que não seja tão monomarca, estás a entender? São só a Fórmula 1. Umas coisinhas mais veloz possível sobre o rally Monte Carlo, que já aconteceu há duas semanas. Primeiro de tudo, eu gostei muito. Acho que vai ser uma coisa... acho que promete ser uma coisa muito boa e acho que vai ser muito equilibrado. Apesar do Sebastian Loeb ter ganho aquilo tudo em Monte Carlo, eu fiquei muito surpreso com o comportamento dos Volkswagen especialmente o Sebastien Ogier, foi segundo. E como tu sabes, ele ao contrário de Love, vai fazer todo o campeonato. E aí ele já marcou pontos, não é? Em relação, por exemplo, a um Dani Sordo, também é outra pequena surpresa, porque, como tu sabes, o primeiro piloto da Citroën tem que ser o Mikko Hirvonen, e o Dani Sordo conseguiu estar não só à frente do Hirvonen, como conseguiu mostrar que era melhor que o Hirvonen em Monte Carlo. Claro, depois vem a Suécia e eventualmente vão-se equilibrar as coisas, porque é um rally de neve e normalmente quem manda são os nórdicos. Mas, por exemplo, e outra coisa, a Ford, mesmo sem tendo apoio oficial, não perdeu nada da sua rapidez e da sua os carros continuam a ser bons. O Neuville andou muito bem até bater. Exato. O Novikov andou bem até bater. Só o Rosberg foi desiludido, não é? Pronto, foi uma grande desilusão. O Latval também foi uma desilusão, mas ele está a adaptar-se ao carro. Portanto, aí falta. Pronto, existem muitos aspectos. É muito cedo ainda para se dizer, mas, por exemplo, eu tenho aquela ideia de que isto vai ser um campeonato muito equilibrado entre o Ogier, entre o Hirvonen, entre o Sordo. O Sordo tem uma grande chance de ganhar rallies e, se calhar, o campeonato, se eu for, claro, consistente. O Loeb não vai ser campeão porque não quer. A era pós-Loeb começa com o domínio do Loeb, não é? É um bocado irónico, não é? Mas é um bocado irónico, mas é verdade. Mas é o que ele diz, ele vai-se embora porque quer ir para outros sítios, pronto, não é? Vai correr no McLaren e vai ter como copiloto o Álvaro Parente. Como copiloto, não. Como companheiro de equipa. Exato. Pronto. Copiloto é o gajo que fica lá a cantar as notas. Exatamente. Pronto, faz a metade da corrida. Metade da corrida é ele, metade da corrida é outro. Exato. Portanto. Olha, vamos falar uma coisinha muito rapidinho antes de irmos embora. Vamos falar um bocado sobre o Campeonato Nacional de Rallys. Epá, o que é que tu... Estás numa de fazer um monólogo, não? Não é bem um monólogo, mas é uma coisinha que podemos até deixar para a semana. Assim, um bocado no ano, para a semana. Eu não sei se tu tens acompanhado o Nacional de Rallys, mas o nosso Nacional de Rallys é muito mauzinho. Mas em termos de carros, não é? Porque, pronto, é crise, etc, etc, etc. O campeão nacional ganhou com um carro do Grupo N, que é o Ricardo Moura. Que já agora é suriano, etc, etc. Mas, por exemplo, ele nos últimos dois... Mas atenção, os miquelenses é que falam assim. Nas outras ilhas não é assim. Eu sei que tenho amigos meus de São Jorge e de Faial, e eles dizem que... Eu só tenho amigos de São Miguel. Pois, e eles dizem assim: ah, eles falam assim, o falar assim é só em São Miguel. É uma ilha à parte. Portanto, eles sentem só só a maior, mas sim. Exato, mas sabes que o pessoal de Faial e de São Jorge e do Pique e da terceira, sentem-se um bocado ofendidos se nós, continentais, não confundirmos o São Miguel com o resto do arquipélago. Yeah. Mas pronto, voltando à vaca fria, esta semana surgiram não um, nem dois, nem três. Fica mesmo gostoso. Sim, nem um, nem dois, nem três. Mas no mínimo 5 projetos de pilotos rallies querem trazer, ou estão a fazer tudo para trazer, S2000. Nice. Um já está confirmado, que é... já soube o nome, mas escapou-me. Estava agora a falar com o fulano há um bocadinho. Mas, por exemplo, o único que está confirmado é... O que eu sei é que o Bruno Magalhães pode voltar, o Bernardo Sousa pode voltar, o Miguel Barbosa pode meter um S2000, e E no meio disto tudo, pode acontecer que haja, sei lá. Eu falei com um dos gajos que sabe melhor do rally aqui em Portugal. E ele falava em 7 projetos de S2000. Estás a compreender? Fogo. Está quase só por si, não é? É. Fora os Ns, estás a entender? Os Evo 9, o Evo 10. Uhum. Ou, por exemplo, um Subaru ou empresa. N4. Pronto, já encontrei quem era o fulano que eu queria falar. Era o Pedro Meireles. Uhum. É o único que até agora confirmou. E vai correr com o Skoda Fabia S2000. O Bernardo Sousa pode correr com um 207. O Bruno Magalhães, idem aspas. Eu, o Miguel Barbosa, ou está indeciso entre ou um Fábia, ou se calhar outro Peugeot. E eu pergunto assim, eu conheço mais ou menos bem, se eu conheço mais ou menos bem as marcas Canon com o S2000, e agora vai ser o WSE2, não é? Os futuros grupos R, que vão aparecer lá para meio, / fim do ano. E estão todos a correr no Europeu de Rallys. Uhum. Que agora vai ser, que é o substituto do IRC. Sim. E tu sabes que, eu sabendo bem, mais ou menos bem, das marcas que andam por lá, tu sabes que há Peugeots, Skodas, Fords, eventualmente um ou outro Citroën. O Citroën é muito pouco, liga muito pouco a isso. Mas depois tu pensas assim, quer dizer, estamos em crise, ainda estamos em crise, e de repente aparecem 6 ou 7 intenções de correr com S2000. E tu ficas assim um bocado de boca aberta. Não é que a gente vai arranjar dinheiro para isto tudo? Yeah. Não é? Mas depois tu pensas assim, peraí, estes S2000 vão acabar, ou vão ser progressivamente substituídos pelos R's, não é? O R5, neste caso o R5. E estes carros vão... Pronto, vão se embaratecer e vão provavelmente, muitos vão querer regressar ou vão querer ingressar em Portugal, não é? Sim. E de uma certa maneira ganha-se um certo atrativo nestes projetos. Claro, tu pensas assim, nem todos estes projetos irão se materializar, mas tu teres ali, pelo menos, eu tive esta conversa à noite antes de começarmos esta emissão. Uhum. A ideia de haver pelo menos 7 projetos em andamento, no mínimo, é alguma coisa, não é? E por cima, nomes tu conheces, alguns nomes tu conheces. Sim, sim, sim. Nomeadamente o Bernardo Sousa. Todos esses nomes estão todos um bocado órfãos, não é? Sim, exato. Mas, exato, são projetos próprios, não é? E estes carros não são propriamente... Não, o Barbosa corre lá nos Estados Unidos, não é? Não, não é o João Barbosa, é o Miguel Barbosa. Ah! Puta! Pensa! Certo, o João está lá nos Estados Unidos e ela é feliz. É feliz, sim. Eu estou a falar do Miguel Barbosa, que já fez Dakar com os... com o Mitsubishi Lancer, o filho do Carlos Barbosa, o presidente da CP. É esse Miguel Barbosa que uma vez levou o Mitsubishi e que foi sozinho? Uhum. Ah, e que levava uma máquina de café no lugar do copiloto? Não, esse é outro gajo, esse é o Ricardo Leal dos Santos. Ah. Não confundamos as coisas. Mas, por exemplo, tu sabes mesmo tudo, caraças. É, mas, por exemplo, mas o que eu quero dizer, no fundo, é que isto é até engraçado. Tu começares a ver, por exemplo, meia dúzia de Skodas aí a passear nas nossas classificativas, não é? Uhum. O que vai enriquecer... Sim, sem dúvida. Não sem é? Dúvida. E quando falas de Skodas, falas dos 207, ou eventualmente se alguém pegar no Ford. Então, sim. Ainda por cima, o Campeonato Português de Rallys... desculpem. O Campeonato Português de Rallys está agora um bocado reduzido. Acho que vão ter 6 rallies ou 7 rallies. Depois há uma coisa chamada Taça de Ouro ou Troféu de Ouro, em que são aqueles pilotos que vão participar nos rallies que contam, ou seja, nos rallies mais importantes. Ou seja, Rally Portugal, Rally dos Açores, Rally da Madeira. Yeah. Portanto, não, mas vai ser... Mas, por exemplo, a história do Bernardo Sousa é uma coisa de esta noite. E, porque é uma coisa que tem que ser desenvolvida, mas eu acho que parece, está a parecer que as coisas, e pronto, e quem fala disso fala do Bruno Magalhães, não é? Uhum. Mas isso é uma coisa que devemos, não é? Sim, nós revisitaremos este tópico. Exato. Podemos revisitar este tópico na semana que vem. Sim, exato. Então, Paulo, ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Então, até para a semana. Até para a semana, Pedro. Até para a semana a todos. Tchau. Tchau.